Então, e qual é a teoria do dia? É mais baratinha. É que estiver mais à mão. Numa altura em que se fala tanto da sucessão do Papa, há que questionar o perfil do próximo a ocupar o lugar. Se proibiram que se batesse palmas nas igrejas, então o próximo Papa não pode ser de cor. Porque toda a gente sabe que eles não conseguem dizer aleluia sem bater palmas. Aleluia! Aleluia! Nelton, cuidado com aquilo que Não, dizes. não, não. Cuidado. O texto da igreja diz que as mãos só devem ser usadas para rezar. Ora, se o Papa fosse de cor, isto era uma boa maneira de reduzir os assaltos, não é? E digo eu, um Papa de cor era capaz de não querer vestir só branco. Eu tinha que ser branco, mas com umas riscas, ou com uma mistura de cores fluorescentes, de ténis. Lá teria o Vaticano que fechar um contrato com a Nike. O chapéu não altera muito, porque o Papa de cor usaria o boné, mas como ele põe virado para trás, fica assim parecido com o que o Papa usa, não é? O Papa móvel também tinha, não podia ser como este, porque só tem um lugar atrás. E toda a gente sabe que os africanos gostam de levar família, amigo, tudo no carro. Mas o principal problema está na questão do som. Porque este Papa móvel, nem rádio tem, porque o Papa, pronto, já não houve grande coisa, não é preciso, não é? E um Papa de cor, o rádio tinha que ter potência para se ouvir, não é? Não só no Vaticano, mas em Roma e no resto de Itália. E se chegasse um ligeiro tss, tss, tss, à África, era o ideal. Isso é que era bom. Apesar de se ganhar no som, os fiéis perdiam na imagem, porque obviamente o Papa móvel passava a ter os vidros fumados e ninguém o via. Eu estou mesmo a ver os fiéis a perguntarem uns aos outros: Oh, olha lá, tu consegues vê-lo? Não, está tudo escuro, ele deve ir com o carro cheio. Já para não falar na pintura e nas jantes especiais, era ver o Papa a comparecer nas concentrações de túnel que se fazem ali aos fins de semana na Vasta Gama. E nunca mais haveria atentados ao Papa, porque ele também passava a andar armado, não é? Portanto, eles não tinham coragem, ainda levam um tiro. O nome do Papa de cor é outra coisa questionável. Não podia ser João Paulo II, nem coisas assim. Quanto muito, Swazilé I. Uma coisa assim parecida. E a única coisa que um Papa de cor fazia igual a João Paulo II era realmente proibir o uso do preservativo. Porque um africano gosta de ter filho. Muitos filhos mesmo. Portanto, eu acho que, em vez das hóstias, talvez, não posso confirmar, mas talvez passássemos a ter hambúrgueres do McDonald's, ali no altar. Tudo isto não está confirmado, claro. Até o simples benzer levaria uma pequena alteração. Passava a ser pai, filho, esperei no canto e amém. Eu não tenho ido à missa, mas no meu tempo, pronto. Quer dizer, este texto das atuais proibições faz-me alguma confusão. No meu tempo não era assim, porque a Igreja Católica proíbe qualquer leitura que não a Bíblia. Pois ora, aqui está resolvido, porque duvido que alguém lá soubesse ler. Mas está tudo bem, não é? No fim de semana passado, reuniram-se 40 mil fiéis para rezar o terço no Estádio Nacional. Ora, se o Papa fosse de cor, eles reuniam-se ali no Desportivo da Amadora, não é? E claro, a própria reza sofria uma pequena alteração. Yo, yeah, Pai Nosso que estais no céu, yeah, santificado seja o nosso rap, yeah, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na da Maia como no céu. O rap nosso de cada dia nos dai hoje, yeah, perdoai-nos o nosso cadastro, assim como nós perdoamos a quem nos tem prendido. Não nos deixais cair em prisão e livrai-nos da polícia, amém. Como é, Dama Maria, cheia de graça, Senhora, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso fruto, tanto de lado como de frente. Ai, Jesus! Santa Maria, que dama, meu Deus! Rezai por nós pecadores, agora e na hora de idade frosques. Amém!